gata Augusta, menina Augusta gata. Menina gata Augusta, menina Augusta gata. Menina, menininha, o que ela vai comprar eu não sei. Mas se ela quisesse comprar o meu amor, eu lhe daria de graça. Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce até cansar. Depois vai pro Yaralaxá, contando os babados e tomando seu chá. Como eu queria ser o gato do lugar, como eu queria ser o gato do lugar. Mas eu, um pobre gatinho que nunca tem vez, pois fico esperando outro dia chegar. Quem sabe a gatinha pra mim vai olhar. Pois fico esperando outro dia chegar. Quem sabe a gatinha pra mim vai olhar. E o pulo do gato eu vou lhe ensinar. E o pulo do gato eu vou lhe ensinar. Gatinho que nunca tem vez, pois fico esperando outro dia chegar. Quem sabe a gatinha pra mim vai olhar. Pois fico esperando outro dia chegar. Quem sabe a gatinha pra mim vai olhar. E o pulo do gato eu vou lhe ensinar. E o pulo do gato eu vou lhe ensinar. Está catando.